Salvador, uma boa azul 2796. Azul 2796, bom dia, Proscópio. Chegou entrecortado pro 2796. Azul 2796, tá pronto, cópia. Ah, afirmativo. Azul 2796, autorizado para João Pessoa via Golf 677, conforme a rota do plano de voo, nível 170, decolada da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde. Aciona 0276, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Afirmativo, autorizado João Pessoa, nível 170, decola a pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Conde. Intercepta Golf 677. Sai conforme rota. Transponder 0276, controle 208. Correto, azul 2796, chame para feedback acionamento, faz 3. Chamará. Rio 5975 para Fortaleza, Proscópio. Rio 5975, autorizado para Fortaleza, via Ampla Zulu 19, nível 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Aciona 5475, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Correto, Rio 5975, apenas confirmando, é transição frote. Ok, transição frote. Correto, chame feedback acionamento, faz 3, Rio 5975. O Rio é a facilidade da saída, Aron frote. Aguarde a coordenação com o controle, Rio 5975. Chegada ponte. Via 4-06. Foi solicitado uma terra esquerda na descida, mantém. O 59 inicialmente está a livre velocidade, aguardando para iniciar a redução. Vai, curto. Salvador, papapá, Alfa Tango Sierra, 40 milhas no ponto ideal. Sim, de vista para nível 050, Alfa Tango Sierra. 050, Alfa Tango Sierra. Rio 5975, na escuta? Rio 5975, foi. Estamos em contato com o controle, não foi autorizado para sair da ROM devido a conflito com a chegada. Vamos fazer aqui a autorização de treinamento, como o próximo. Isso, 975, chame para o treinamento, faz 3. Bom dia, o 3304, cruza 230. Bom 3304, acendo identificação, dessa via, parâmetro 050, chegada bom. Sim, chegada bom, se observa o tráfego da frente, está puxando para 259. Gente, 3859, reduza para 2509, inicialmente é o número 4, na aproximação. 2059, 2059. Controle, Xilene 63, 02, estabilizou o ILS. 3162, completo chame 13, frequência 118 do sinal 95. Controle Gol 2199, solicita a vana proa 040, interceptar o ILS nessa proa para evitar uma formação em dia na nossa frente. Autorizado proa 040, interceptar nessa proa, Gol 2199, 2010, ILS ponto estabilizado. 2000, livre ILS, sinfão estabilizado, vai interceptar pela 040, Gol 2199, obrigado. Continuando para se informar, livre descida e frequência livre. Livre, confirma a perante estimada estratégia. Tens frequência livre. Oi, Juliette, Tango Zulu, autorizado direto do destino. Confirme seu estimado para pouso. Vai decolar da 35, né? Lima Lima Fox, ciente, está autorizado ingresso na pista 35, reporte alinhado e pronto. É, Tango Juliette, Tango Zulu. Alfa Tango Sierra, vai atingindo, mantendo 050. Gente, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste 10016, Alfa Tango Sierra. 3.000 pés, 10016, Controle, Juliette Tango Zulu, Falcone, apresente modificação plano para visual no 1905. Sente, voltando Juliette Tango Zulu, plano de voo modificado, zona 104, autorizado, subida para nível de voo 1905 em condições visuais. Tango Zulu. Controle Azul 969, 10160, vai subir de voo. Azul 9169, acendo identificação dessa via para nível 060, chegada a ponto, velocidade 2509, inicialmente ao número 5 para aproximação. Inicial 060, vai reduzir o número 6312, autorizado o táxi para o pátio principal, IH6 Alfa e Juliet, portão 03. Lima Lima Fox está autorizado. Corrijo, aguarde para decolar. Lima Fox está autorizado decolagem da 35, vento 090 graus, 099, pista 10. Controle de Salvador, papapá, mãe, Juliette Romeu. Quanto Juliette Romeu precisa? Romeu, 44 de Serra Índia com Índia para o Salvador, decolou com 2 a bordo. Colocado 0115, vertical da BR-324, para sobrevoo no Iguatemi, sem interferir, vai passar entre Simbra e Duna, afastado Simbra, Mike Juliette Romeu. Gente, autorizado entre Simbra e Duna, Mike Juliette Romeu, permanecendo na escuta permanente do controle. Escuta permanente, 500 pés visual, Romeu. Telefa, Azul 2783. Azul 2783, chame Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 288, Azul 2783. Lima Fox, decola aos 17, controle 120, decimal 8, bom. 208, controle, Lima Fox, tráfico, não, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o papapá, Lima Fox. Papapá, Lima Fox, contato radar, tudo restrito, 3.000 pés, vai sair da mesma ajuste na 096. Tem condições de cobrir o perfil, passando 110 a 15 mil. Alfa Tango Serra, vai atingindo e mantendo 3.000 pés, agora na proa de Duna. Autorizado 2.000 ILS, informe estabilizado, Alfa Tango Serra. 2.000, chamada estabilizado. Controle Lima Fox, tem condições de cobrir o perfil. Está autorizado a subida para o nível 220, via saída móvel, com pleno perfil, informa o tráfego 1 hora, 21 milhas no rumo sudoeste, cruzando 1900 para 4.000 pés, AIR 2320. Matisse, é cruzando 3.000, Lima Fox, central para o 220. Então, 3859, para informação de tráfego, 11 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando 3.000 pés para nível de voo 220, Alfa Charlie 90. 28, claro. Voo 209, estabilizado. Voo 209, completo, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torre, 18895, voo 209, até já. Torre Salvador, voo 2199, bom dia, 3 milhas e meia para a pista. Voo 2129, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento uma centena, 089. Livre pouso, na 10, voo 2199. Sete Tango Zulu, 38 milhas afastados do oeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 1260, eterno 288. 1260, 2288, graças. Salvador Rio 5975, para o Puxo Deca, andamento. Autorizado, Rio 5975, chame táxi. Autorizou, chame o táxi 5975. Lima Fox, tráfego anteriormente mencionado, agora na posição de 2 horas 9 milhas, cruzando 065 para 4.000 pés. Sim, já cruzamos 70, o Lima Fox dentro do tráfego. Sim, já tem 259, tráfego anteriormente mencionado, agora posição de 11 horas para 10 horas, 8 milhas, cruzando a nível 070 para nível de voo 220. 259? Lima Team 3859, apenas para informação, o tráfego anteriormente mencionado já está esperado. Estou noticiado aqui, que foi modulado junto com outras pessoas. Bem, Team 3859, livre do ICB 2010, LS, Axel, pista na 0, ajuste na 0,6. Entendeu, 3859, 2000, autorizado Axel, então, 3859. ILS, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, completa aproximação, chame torre, frequência 118, decimal 95. 95, gato. Salvador, muito bom dia de papapá, Alfa Tango Serra. Alô, Salvador, bom dia, voo 2199, Livrão. Voo 2199, ative Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo 2199. Modificar no externo e uma base pela direita da 107. Ok, gente, então reporte para o cancelamento do plano instrumento. Chega na passada. Alfa para modificação, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, plano instrumento cancelado aos 2-2, autorizado curva à esquerda, reposte base para final da pista 197. Tamara. Alô, Salvador, é o Gol no 095. Gol no 095, siga. Beleza, né? Então, só que está parecida, porém, o Singer aqui, você pode ser visitado, por favor? A gente é, entramos em contato com a Ivera, Gol no 095. Obrigado. Rio 5973 a bordo, estamos com 2 horas e 54 minutos. Alterna Sierra Bravo, Sierra Golf. Rio 5973, ataque, ponte esfera FT no 0. Rádio, taxizinho de alta, ponte esfera 1995, ajuste 1016. Quente, pouso autorizado, pista 197, vento uma centena 99. Centena com 9, autorizado, pouso 997. Rio 5975, dê passagem a Boeing da Gol, tá aqui na sua direita, vai ingressar via Júlia para o portão Meia Dúzia. Aqui tem a passagem na Via Gol, Rio 5975. Torre Salvador, tá 3859, estabilizada, 3 milhas onde a Serra. Então 3859, continue a aproximação, reporte marcador externo. Sabe. 147. Azul 9169, dessa via para 4000 pés, ajuste no 06. 4106, azul 9169. Controle, o Papa Romeu, seu Juliette Serra. Papa Romeu, seu Juliette Serra, sendo transponder 0132. Fui direto para o Itapuã, então para a descida ou com o visual com para o Itapuã. Acionando 0132, reportará na descida, mantendo o do farol de Itapuã, hotel de Itapuã. 225, está autorizado o backtrack, confirme o hangar. Sim, está autorizado o ingresso na Oscar. O Alfa da Mulher. Isso, Romeu. Salvador, Rio 5975, mantenha o ponto de espera, pistão no zero. Não, vamos manter o ponto de espera, Rio 5975. Já não passa, baixou e travou, 859. Centro 3859, avistado, pouso autorizado, vento 1100 graus, 89. Teve pouso 10859. Azul 9169, autorizado o via para 2000 pés. Via 2000 pés, azul 9169. Controle, o atendimento de terra, no ideal de descida, para o sentido 7, mantendo o plano de fora de Itapuã. Sabe, Juliette, está motorizado, 510, ajuste Salvador na 096. Salvador, azul 2796, parte 3, parafuso acionamento. 2796 autorizado, acionamento do táxi. Autorizado, chamado táxi, 2796. Check, Mark Bessoto e Steering Off, autorizado pushback, tá? Steering Off. Confirme. Bom dia. Autorizado a alinhar e manter, pista 1 a 0. Autorizou a alinhar e manter, pista 1 a 0. Então, 3859, solo aos 28, ao livrar a pista, solo 1 a 2, 1 a 1. 2 a 9, obrigado. 5975, confirme, tem condições de agilizar a decolagem? A bordo 121, 250, Uberlândia. Jovem LS, do navio melhor. Estabilizado, 3304. É 3304, complete aproximação e chame torre em frequência 118, decimal 95. 8895, 3304, obrigado. 954. Salvador, bom dia. 3859, livrou. 3259, bom dia. Taxi via Alfa, pode ser da Juliette. Alfa, chama a Juliette. 04, prossiga. Bom dia, estabilizado externo, baixo pra lá. 3304, ciente, continua a aproximação, aguarde a pista livre. QNH 1096. 0906, 04. Para sair da bomba, vai da cópia. Oi, Salvador, 1095, pode dar uma vez. Gol no 095, mantém o ponto de espera da 1 a 0. O Dom 3304, pista livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 8 nós, pista 1 a 0. 1 a 0, livre pouso, pista 1 a 0, 3304. Rio 5975, decola aos 30, controle 120, decimal 8, bom. 208, Rio 5975. Decolou na escuta. Rio 5975, contagem radar, sou para nível de voo 350, saída MOMO. Ok, na MOMO, solicita nível final 310, senhora. Gente, tudo para nível 310, aguarde autorização de Recife para nível final. Afirmativo, e a possibilidade de voar a Buco com Recife? Gente, aguarde. Senhora Juliette, senhora Recife, mantém 510, 1-0, se for suficiente. Gente, eu vou mandar até a Juliette Serra, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, a Juliette Serra. Afirmativo, livre táxi, via Patio 3, Patio 1, Índia Alfa, sede passagem Airbus da TAM, com azul 2796, por lá, chama a torre. TAM 3859, autorizado táxi via Júlia, para o portão 04. 04, obrigado, 02. 304, solo 31, libere direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Liberando a direita, solo 2, 1, 1, e a eco tá 3. 604. Taposcópia, Serra Guilherme. Olá, passe a Aguilu Índia, autorizado para Petrolina via Upper Zulu 20, nível 320. Decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Lenin. Aciona 5452, frequência do motor de Salvador, 120, décima 8. Autorizado para Petrolina via Upper Zulu 20, nível 320. Correto, Serra Guilherme, confirmando a transição Lenin. É, confia em pessoas a bordo? Confia, não, passa a bordo. 4 a bordo, Serra Guilherme para acionamento, tem uma torre em 1-1-8-2-9-5. Paulo Salvador, bom dia, até 3304, na pista via Eco e Alfa. Então, 3304, bom dia, taxi via Alfa, reportagem da Juliette. Taxi via Alfa, reportagem da Juliette, na 3304. Eco Luiz, estacionamento critério, repartição dos táxis. Ô, 3304, tá, antes da Juliette. Então, 3304, táxi via Juliette, portão 07. Táxi via Juliette, portão 07, tá, Juliette Romeu, confirma para o controle? Está no registro do Iguatemi, vai reduzindo sobrevoo sobre a paralela sem interferir limite máximo através de Pituaçu, Mike, Juliette Romeu. Frente. Jack Luiz, ponto de espera da Pacal, ajuste na 0116. 1095, autorizado de colagem pistão 1 0, vento 1 3 0 graus, 089. Oi, Hotel Juliette Serra, vai girar a base da 17. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pistão 17, vento 130 graus, 08 nós. Pouso autorizado na 17, Hotel Juliette Serra. Já avisou com o Mike, já derrubou com o meu carro. Alô, Oscar Bravo, autorizado direto Serra Índia, Eco Índia, informe com o visual com o local de bom. Bravo. 796, alinha e mantém, pistão 1-0. 2796, alinha e mantém 1-0, 2796. Luna 095, decolagem aos 36, controle 120, decima 80, bom voo. 2080, bom dia. Commodore Flex, good morning, American 239, flight level 230, looking for lower. American 239, squawk to them, descend to flight level 050, I'm all right. Descend to 050, American 239. Então eu mandei o gol, 1095, cruza 1800, tá? Arbor. 1095, contato radar, subo para nível 360, terceira saída Arbor. 360, terceira saída, agora 095, quando possível, pro dia leste. A Foxtrot 2010, está autorizado direto Elefa, livre da RXA, saída Gol 095. Direto Elefa, Foxtrot 2000, Gol 095. Então, no 7, reparte pronto. Rio 5975, chame Recife, frequência 2545, alterna 1-2-6-8-5. 2545, alterna 2855, 9751. Hello, Papa, Officer Mike, go ahead. Confirm your request. Alpha Charlie Mike. If you are surprised to come ready for taxi, Alpha Charlie Mike. Azul 2796, decolou aos 38, controle 120, destino 80. 2080, obrigado, bom dia. Sair da Conde. 2796, contato radar, sua para nível 170, sair da Conde. 170, sair da Conde. 2796. Papa Sierra Kilo India, autorizado de decolagem, pista 17, vento 090 graus, 079. Papa Sierra Kilo India, decolagem aos 39, controle 120, decimal 80. 08, obrigado, bom dia. Papa Sierra Kilo India, contato radar, nível 320, saída MOP. Para 330, subida MOP, Sierra Kilo India, olha pro ar. Nome, boa, Momo. Autorizado Momo e corrigindo nível 320, confirmo. 320, Serra de Luinha. O 2796 desvia à direita, o 060 está formação rápida. O 2796, ciente, desvio direita, confirmo o metrô e por quantas milhas? Boa, 060 para aproximadamente 15 milhas. Sente o farm alterno do desvio, azul 2796. Sente. Para final para pouso. Sente, não atrás, conforme a tua frequência livre. Bravo. Pressão caiu, coxa. Pressão alta, continua. 5, chame Recife, frequência 1-2-6-0, eterna 2-8-8. 2-6-0-2-8-8, bom dia. Bom dia. Papa up to Lima, to report to the holding point, Papa 68 Papa, up to Mr. Titan 1016. We'll report on the holding point, 68 Papa, off of Lima. Clear at runway 17, report to ready. Clear at runway 17, we'll report ready, almost ready, Mike. Line descend to 2000 feet, climb H1016, clear left final approach, report stop short climbers. Down to 2000 feet, QNH1016, we're cleared to the ILS 10 X-ray approach. Confirm whether you need us to do the procedure turn? Altitude to 2000 feet, procedure ILS X-ray. ILS X-ray, down to 2000 feet, and we will report. India Sierra, American 229. Okay, arrival, American 229. Papa, Jose, for control. Ela está challenge já com o acesso visual e chama 40 mil de salvador. Fala Salvador, bom dia, tá 3, zona 79, sentido a Golf, autorização Guarulhos. 3179, autorizado Guarulhos, via 210, nível 320, saída da aula, transição ótima, primeira curva direita, transporte 5535. Autorizado 320, via 310 para Guarulhos, saída da aula, ótima com curva direita, transporte 5535 para 3179. Transporte 5535, ponta posto 379. 5535 já está pronto para o pushback na meta no 1-0. Autorizado, push. 379 é bom para o ataque. Pode ser ataque. De Conde, azul 2796. Gente. Papa Papa, Alpha Charlie Mike, Airborne at 45, call approach 120.8. Cover the approach 120.8, Alpha Charlie Mike. Papa Alpha Charlie Mike, radar contact from departure, climb to flight level 240 via Momo departure. Flight level 240 via Momo departure, Alpha Charlie Mike. Papapá, Serra Kilo Índia, chame Recife frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25 a 5, 25 a 5, 25 a 5. Tokyo Juliette Romeo Controle. Confirma posição. Guatemi sobrevoo. Paciente. Approach American 229, we're coming up on India Sierra on the ILS runway 10. American 229, contact to tower 118, the small 9 is found. Pushing tower, good night, have a good day, have a great day. Good day. Salvador, good morning, American 229 area is Simbra inbound on the ILS runway 10. American 229, good morning. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, American 229. Com 182235 SHDL. 379, 3 ataques de ponte para dar no 02, 1185, negando no 0 e no meio. Teve a Índia, ponte para 295, 0351, vacate to your right and call ground, 121 to small 1. Vacate to the right, to ground, 121 to small 9, American 229, okay. American 229. I'm sorry, 121. Goodbye. ainda é Eco, eu separo atitude de tráfego de 1.500 pés, o time tem Salvador 1016, vou direto para a rotatória. American 229, we're going to gate number 11. 1-1. Roger, we're parked to Fortex Juliet, gate American 229. Juliet for 11, American. We'll report it, American 229. 2 Salvador, solo Salvador, desculpa, Gol 2196, bom dia, temos a informação a tempo. 2196, prepara a série da Luda, voz direto, guarda no corpo. Dael Lira, após direto, por seguro, aguardando o copo, 2196. Jardão Delta agilizando o táxi da Pato 3, reporta no ingresso, ingressando já no Pato 3, variando Pato 1. Quilo Delta, prossiga. Passando a Capal, vidas Quilo Delta. Juliet to gate 1-1, American 229. O Olympus 67 confirmando o pátio militar? Afirma. O 67, saúde ao Salvador, autorizado conforme... Conforme brief, saída inicial da El com curva à direita após a decolagem da 1-0, Senado 2641. Confirmando a página da voz direto, por seguro. A porta pública 2196. Então após Leda, direto Porto Seguro, voo 2196, obrigado. Papa Alpha Charlie Mike, contact now, receive cell frequency 125.45, back up 126.85. Contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 320, voo direto Leda. 320, por onde Leda? Voo 3179. Alpha Charlie Mike, sobre the approach. Autorescência sendo autorizado, sai da mão após autoplano plano. Primeira curva à esquerda, após a colagem 1-0, transponder 5545. Cheque é 085, está disponível, daquela pista no zero, curva direito, com o axé estreito no meu pé do farol, da barra, Senado 5544. Ativa 25, décima 1. 3325251, bom dia, amigo. Tia ali, em controle? Já, já foi tudo. Eu tenho um tração helicóptero 1044, citando sobre o direção. Um sobrevoo na região de Pujuca. A Grand Space interferiu com seu tráfego. Quem está atento, Sérgio? Alô, Salvador, bom dia, do 977, Instituto Hotel, 320, campeão. Sobrevoo de Pujuca, em Pujuca. Mike Juliette na mão. Ótimo, a primeira curva direita, transponder 5547. GM, Campo Nevado, Campinas, nível 320, confirmando o plano, da Elmotiva, curva direita, Campinas 5547, Azuma 177. Ponta posto na 170. Gente, na 9 reportará. Bom dia, Cadiz Adalinhar e manter a pista na zero.